É, então, o disco acabou. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e até quem ouviu só uma música ou até 30 segundos de uma música. É, esse disco foi gravado pelo Pedro Domici no Domilicious Recording Environment. Que na real é a casa dele, e a bateria foi gravada lá na Audiabel pelo Neon. É, a gente queria agradecer o Pedro Domici que gravou o disco todo e aturou a gente na casa dele durante esse tempo. A Ananda Mulaerte que fez a capa do CD. E deixa eu ver mais quem. A Lui Mal. Eduardo Mata, Pedro Mota. É, que foi baixista da banda. A Tequileira do Guacamole, pela participação em Lui. É, Daniel Lages e Gustavo Lobo, da UGBEL. Daniel. E quem mais? É, Ivan Paiva, Bia Lemos, Bruna Ramalho, Leozão. Leozão. Bochecha e Mariano Stussi. Isabela também. É, boa. Ah, Isabela. É, beijo pro Dota. Isso. É, eu queria falar que... É, eu queria agradecer a galera das outras bandas que tocaram com a gente, né? O Víscera, Companhia do Chico... O Víscera ou a Víscera? É, eu acho que é o Víscera, né? Ah, tudo faz. Companhia do Chico, Daniel Esvadias, Morangotangos e Novos Canalhas. Corre. Ah, podia agradecer Von Graff também. É, Von Graff e Overdrive. Okay. E tem que agradecer as pessoas da internet. Também, The Jokers, sim. Pô, merece. É, The Jokers é Monza, né? E as pessoas da internet agora. É Matheus Werner, de Timbó, em Santa Catarina. Elisa Bacelar, de São Paulo. Marcela Souza, do Rio de Janeiro. Sara Azevedo, do Rio de Janeiro. Sara é maneira. Felipe Ortman, do Rio de Janeiro. Maiá Moreira, de Floripa. Camila Urbanski, de Castro, no Paraná. Wellington, de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Eduarda Mossoró. É, Bia Varanes, de Sonora, no Mato Grosso do Sul. Uhum. Caramba. Isabelle, de Nova Iguaçu. É, Yasmin, de São Paulo. Antônio Gabriel, de Rondonópolis. Gabriel Lima, de Manaus. Rafael Madi, do Rio de Janeiro. E um abraço pro John York Albany, de João Pessoa. Obrigado, Brasil. De merda.